Ficheiro 22, página 136, capítulo 8. Um entretenimento noturno. Estava deitada na cama, completamente exausta. Estranhamente gostara de vasculhar os pertences do falecido Beaton e tratar daqueles poucos pacientes. Apesar dos parcos recursos, fizera-me sentir realmente segura e útil outra vez. Sentir carne e ossos sob os meus dedos, tomar o pulso, inspecionar línguas e olhos, toda a rotina familiar contribuíra muito para aplacar a sensação oca de pânico que me acompanhava desde a minha queda através da rocha. Por mais estranhas que as minhas circunstâncias pudessem parecer e por mais deslocada que eu estivesse, de certo modo era reconfortante que aquelas fossem realmente outras pessoas. Com cabelos e pele quente, com corações cujos batimentos podiam ser sentidos e pulmões que respiravam de modo audível. Algumas imundas, cheias de piolhos e mal cheirosas, mas isso não era nenhuma novidade para mim. Certamente não era pior do que num hospital de campanha, e os ferimentos eram, ainda bem, infinitamente menores. Era muito gratificante ser outra vez capaz de aliviar a dor, recuperar uma articulação, reparar danos. Assumir responsabilidade pelo bem-estar de outras pessoas fez-me sentir menos vitimada pelos caprichos de um destino impossível que me trouxera até ali. E agradeci a Colum por isso. Colum Mackenzie, eis um homem estranho. Culto, cortês e também atencioso, com uma reserva que escondia um âmago de aço. Esse interior de aço era muito mais visível no seu irmão Dougal, este um guerreiro nato. E, no entanto, ao vê-los juntos, era óbvio quem era o mais forte. Colum era um líder, com ou sem pernas tortas. Doença de Toulouse-Lautrec. Nunca viram um caso antes, mas já mo haviam descrito. Com o nome da sua vítima mais famosa, que ainda não nascera, lembrei a mim mesma. Era uma doença degenerativa dos ossos e do tecido conjuntivo. As pessoas acometidas dessa doença pareciam normais, embora enfermas, até à adolescência, quando os longos ossos das pernas, sob a pressão de sustentar um corpo ereto, começavam a desfazer-se e desmoronar-se sobre si mesmos. A complexão pálida, prematuramente enrugada, era outro efeito aparente da má circulação que caracterizava a doença. Também os dedos das mãos e dos pés, secos e cheios de calosidades que eu já notara. À medida que as pernas se entortavam e arqueavam, a coluna ficava sob grande pressão e, em geral, também entortava, causando imenso desconforto à vítima. Reli mentalmente a descrição no livro médico, alisando languidamente os meus caracóis com os dedos. Baixa contagem de leucócitos, maior suscetibilidade à infecção e à artrite precoce. Devido à má circulação e à degeneração do tecido conjuntivo, as vítimas eram invariavelmente estéreis e, em geral, também impotentes. Parei repentinamente pensando em Hamish. O meu filho, dissera Colum, apresentando orgulhosamente o rapaz. Pensei comigo mesma. Então, talvez não impotente. Ou talvez sim. Felizmente para Letícia, a maior parte dos homens do clã Mackenzie possuíam uma grande semelhança física. Fui arrancada destas interessantes ruminações por uma repentina pancada na porta. Um daqueles omnipresentes rapazes estava do lado de fora, trazendo um convite do próprio Colum. Haveria um espetáculo de música no salão, disse, e Colum Mackenzie sentir-se-ia honrado com a minha presença. Estava curiosa para ver Colum de novo, à luz das minhas recentes especulações. Assim, com uma rápida olhadela ao espelho e um gesto inútil para tentar alisar o cabelo, fechei a porta atrás de mim e segui o meu acompanhante pelos corredores sinuosos e frios. O salão parecia diferente à noite, muito festivo, com tochas de pinheiro a crepitar ao longo de todas as paredes, às vezes lançando uma chama azul de terbentina. A imensa lareira, com os seus múltiplos espetos e caldeirões, diminuir a sua atividade desde o fornezinho do jantar. Agora apenas um único lume ardia na lareira, sustentado por dois toros enormes e de combustão lenta, e os espetos tinham sido guardados dentro da cavernosa chaminé. As mesas e bancos ainda ali estavam, mas ligeiramente empurrados para trás, a fim de criar um espaço livre junto à lareira. Aparentemente, aquele deveria ser o centro do entretenimento, pois a enorme cadeira esculpida de Colum estava colocada num dos lados. O próprio Colum ocupava uma manta de lã sobre as pernas e uma mesinha com uma bela garrafa ornamental para servir vinho e taças à mão. Vendo-me hesitar no arco da entrada, fez um sinal amistoso para que me sentasse a seu lado, indicando um banco próximo. Ainda bem que veio, senhora Clare, disse ele de modo agradavelmente informal. O Gwilyn gostará de ter uma nova ouvinte para as suas canções, embora nós estejamos sempre desejosos de ouvi-lo. O chefe dos Mackenzie parecia cansado, pensei. Os ombros largos estavam um pouco curvados e as rugas prematuras do seu rosto pareciam mais pronunciadas. Murmurei uma banalidade qualquer e olhei em volta. As pessoas começavam a chegar, às vezes saíam, parando em pequenos grupos para conversar, tomando gradualmente os seus lugares nos bancos encostados às paredes. Como? Virei-me, tendo perdido as palavras de Colum no barulho crescente. E vi-o oferecer-me o decantador, uma linda peça em forma de um sino de cristal verde água. O líquido, visto através do cristal, parecia verde como as profundezas do mar, mas uma vez servido, mostrava ter uma adorável cor rosa clara, com um delicioso buquê. O sabor correspondia plenamente à promessa, e fechei os olhos de felicidade, deixando que os vapores do vinho me acariciassem o céu da boca, antes de permitir que cada gole do néctar descesse lentamente pela minha garganta. É bom, não é? A voz grave carregava um tom de divertimento e abri os olhos para ver Colum a sorrir-me com aprovação. Abri a boca para responder e descobri que a suave delicadeza do sabor era enganadora. O vinho era suficientemente forte para causar uma leve paralisia das cordas vocais. Maravilhoso, consegui dizer. Colum anuiu com a cabeça. Sim, é verdade. Do Reno, sabe? Não conhece? Sacudi a cabeça enquanto ele inclinava a garrafa sobre a minha taça, enchendo-a com o resplandecente rosa. Segurou a sua própria taça pelo pé, girando-a diante do rosto, de modo a que a luz do fogo iluminasse o conteúdo com pitadas de vermelhão. Mas conhece um bom vinho, disse Colum, inclinando a taça para desfrutar o encorpado aroma de frutas. Isso é natural, imagino, sendo a sua família francesa. Ou parcialmente francesa, deveria dizer, corrigiu-se com um rápido sorriso. De que parte da França é a sua família? Hesitei por um instante. Em seguida lembrei-me que devia manter-me fiel à verdade até onde fosse possível, e respondi. São laços antigos, mas não muito próximos. Esses parentes que lá devo ter são do norte, perto de Compiègne. Fiquei ligeiramente espantada ao perceber, nesse momento, que os meus parentes estavam, de facto, perto de Compiègne. Realmente fiel à verdade. Ah, então a senhora nunca lá esteve? Inclinei a taça, sacudindo a cabeça ao fazê-lo. Fechei os olhos e respirei fundo, inalando o aroma do vinho. Não, disse, os olhos ainda fechados. Também não conheço nenhum dos meus parentes que lá vivem. Abri os olhos para vê-lo a observar-me atentamente. Eu disse-lhe isso. Ele assentiu, não parecendo nada perturbado. É verdade. Os seus olhos eram de um belo tom cinzento claro, emoldurados por espessas pestanas negras. Um homem muito atraente, Colum Mackenzie, pelo menos até à cintura. O meu olhar passou por ele e recaiu sobre o grupo mais próximo da lareira, onde pude ver a sua mulher, Letícia, num grupo de várias mulheres, todas envolvidas numa animada conversa com Dougal Mackenzie. também um homem muito atraente e completo. Voltei a minha atenção de novo para Colm e vi-o a fitar distraidamente uma das tapeçarias penduradas na parede. E também já lhe disse, falei bruscamente, despertando do seu alheamento momentâneo, que gostaria de partir para a França o mais cedo possível. É verdade, repetiu amavelmente, e pegou na garrafa de bebida com um arqueamento interrogativo da sobrancelha. Segurei a taça com firmeza, fazendo um sinal de que só queria um pouco, mas ele encheu o delicado recipiente quase até à borda outra vez. Bem, como lhe disse, senhora Beauchamp, começou ele, os olhos fixos no vinho, acho que devia ficar aqui um pouco, até que as providências adequadas para o seu transporte possam ser tomadas. Afinal, não é preciso pressa. Ainda estamos na primavera e faltam meses para que as tempestades de outono tornem a travessia do canal arriscada. Ergueu os olhos e a garrafa ao mesmo tempo e fitou-me com um olhar astuto. Mas se me der os nomes dos seus parentes em França, posso enviar-lhes antes uma mensagem para que fiquem avisados da sua chegada, hein? Depois do bluff, não tinha escolha senão murmurar algo do tipo sim, bem, talvez mais tarde, e pedir licença apressadamente, sob o pretexto de visitar a latrina antes do início da apresentação do canto. Colm tinha as cartas, mas o jogo ainda não terminara. O meu pretexto não era inteiramente fictício e levei algum tempo a vaguear pelos corredores escuros do castelo até encontrar o lugar que procurava. Tateando pelo caminho de regresso, a taça de vinho ainda na mão, encontrei a entrada iluminada para o salão, mas percebi, ao entrar, que chegara à entrada inferior e estava agora no extremo oposto do salão em relação a Colm. Nas atuais circunstâncias, isso era conveniente, e entrei discretamente no extenso salão, esforçando-me por me confundir com pequenos grupos de pessoas conforme avançava ao longo da parede em direção a um dos bancos. Lançando um olhar para o extremo superior do salão, vi um homem esbelto, que devia ser o bardo Gwilym, a julgar pela pequena harpa que carregava. A um sinal de Colm, um criado apressou-se a trazer um banquinho para o bardo, no qual ele se sentou e começou a afinar a harpa, tocando levemente nas cordas, o ouvido junto ao instrumento. Colm serviu outra taça de vinho da sua própria garrafa e, com outro sinal, despachou-a pelo criado na direção do bardo. Irreverentemente comecei a cantarolar baixinho uma canção, provocando um olhar de estranheza da jovem Lauger. Ela estava sentada sob uma tapeçaria, ostentando um caçador com seis cães compridos e vesgos, numa perseguição errática de uma única lebre. Um pouco exagerado, não acha? Perguntei despreocupadamente, indicando a cena com um gesto da mão e deixando-me cair ao seu lado no banco. Hã? Ah, sim, respondeu cautelosamente, afastando-se um pouco. Tentei envolvê-la numa conversa amistosa, mas ela respondia quase sempre por monossílabos, ruborizando e sobressaltando-se quando eu falava com ela. Assim, desisti logo, voltando a minha atenção para a cena no outro lado do salão. Satisfeito com a afinação da harpa, Gwilym retirou do casaco três flautas de madeira de tamanhos diferentes, colocando-as sobre uma mesinha providencialmente colocada a seu lado. De repente notei que Lauger não partilhava do meu interesse pelo bardo e seus instrumentos. Endireitara-se ligeiramente e espreitava por cima do meu ombro, na direção da entrada em arco mais baixa, ao mesmo tempo inclinando-se para trás, para as sombras da tapeçaria, para evitar ser notada. Seguindo a direção do seu olhar, vi a figura alta, de cabelos avermelhados, de Jamie McTavish, que acabava de entrar no salão. Ah, o herói galante! Gosta dele, não? Perguntei à jovem ao meu lado. Sacudiu a cabeça energicamente, mas as faces brilhantes e rosadas eram uma resposta mais convincente. Bem, vamos ver o que podemos fazer, hein? Comentei, sentindo-me expansiva e magnânima. Levantei-me e acenei animadamente para chamar a sua atenção. Percebendo o meu sinal, o jovem abriu caminho pela multidão, sorrindo. Eu não sabia o que se passara entre eles no pátio, mas achei que a sua maneira de cumprimentar a jovem era calorosa, embora ainda formal. A vénia que me fez foi ligeiramente mais descontraída. Após a forçada intimidade do nosso relacionamento até à data, não podia tratar-me como uma estranha. Algumas notas experimentais do lado superior do salão anunciaram o iminente começo da apresentação, pelo que ocupámos os nossos lugares apressadamente, Jamie sentando-se entre Lauger e mim. Guilin era um homem de aparência insignificante, de ossatura pequena e cabelos ralos, mas ficava invisível quando começava a cantar. Servia apenas como foco, um ponto para descansar os olhos enquanto os ouvidos se deliciavam com o seu canto. Começou com uma canção simples, algo em gaélico, com um forte repique rimado nos versos, acompanhado pelo mais leve toque das cordas da harpa, de modo que a vibração de cada corda parecia carregar o eco das palavras de um verso para o outro. A voz também era enganadoramente simples. A princípio achava-se que não havia nada de mais no seu canto dolente, agradável, mas sem muita força. No entanto, em seguida descobria-se que o som o atravessava diretamente e cada sílaba era límpida, quer entendêssemos ou não, ecoando pungentemente dentro da nossa cabeça. A canção foi recebida com uma calorosa onda de aplausos e o cantor iniciou imediatamente outra, desta vez em galês, pensei. Soava como uma espécie de melodioso gargarejo para mim, mas as pessoas à minha volta pareciam entender bem a letra. Sem dúvida, não era a primeira vez que a ouviam. Durante uma breve pausa para uma nova afinação, perguntei a Jamie em voz baixa: O Gwilin já está há muito tempo no castelo? Em seguida, lembrando-me, disse: Ah, mas o senhor não saberia, não é? Esqueci-me de que é novo por estas bandas. Já cá estive antes, respondeu, voltando a sua atenção para mim. Passei um ano em Leor, quando tinha mais ou menos 16 anos, e o Gwilin já aqui estava nessa altura. O Colm aprecia muito a sua música. Paga-lhe bem para que ele permaneça aqui. É preciso, porque o galês seria bem-vindo junto à lareira de qualquer senhor onde escolhesse cantar. Lembro-me de quando aqui esteve. Era Lauger, ainda ruborizada, mas resolvida a entrar na conversa. Jamie voltou-se para ela com um leve sorriso. Ah, lembra-se? A menina não devia ter mais do que 7 ou 8 anos. Eu acho que não era grande coisa na época para ser lembrado. Voltando-se educadamente para mim, perguntou: Então, sabe galês? Bom, mas lembro-me, continuou Lauger. O senhor era, quero dizer, não se lembra de mim na altura? As suas mãos brilhavam nervosamente com as pregas da saia. Notei que roía as unhas. A atenção de Jamie foi atraída para um grupo de pessoas do outro lado do aposento, discutindo em gaélico. Disse vagamente. Não, acho que não. De qualquer forma, continuou com um sorriso, voltando repentinamente a sua atenção para ela outra vez. Não seria provável. Um adolescente de 16 anos é muito cheio de si para prestar atenção ao que acha que não passa de um bando de meninas ranhosas. Entendi que fizera a observação com a intenção de se depreciar a si mesmo e não à sua interlocutora. Mas o efeito não foi o desejado. Achei que era necessária uma pequena pausa para permitir que Lauger se recompusesse. Por isso, interrompi apressadamente, dizendo: Não, não sei galês. Faz ideia do que ele estava a dizer? Ah, sim. E Jamie lançou-se no que parecia ser a recitação, palavra por palavra, da canção traduzida para o inglês. Aparentemente tratava-se de uma antiga balada sobre um jovem que amava uma jovem, o que mais. Mas sentindo-se indigno dela por ser pobre, partiu para fazer fortuna no mar. O jovem sofreu um naufrágio Deparou-se com serpentes marinhas que o ameaçaram e sereias que o encantaram. Teve aventuras e voltou finalmente para casa apenas para encontrar a jovem casada com o seu melhor amigo, que, embora um pouco mais pobre, aparentemente também tinha mais juízo. E qual seria o senhor? Perguntei em tom de troça. O jovem que não casaria sem dinheiro ou ficaria com a jovem sem se importar com o dinheiro? A pergunta pareceu interessar também a Lauguer, que inclinou a cabeça para ouvir a resposta, enquanto fingia prestar grande atenção a uma canção que Guilin começara a tocar na flauta. Eu? Jamie pareceu divertir-se com a pergunta. Bem, como não tenho dinheiro e pouca possibilidade de ganhar algum, acho que ficaria feliz se encontrasse uma jovem que quisesse casar comigo assim mesmo. Sacudiu a cabeça rindo. Não tenho estômago para serpentes marinhas. Abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas foi silenciado por Lauguer, que colocou a mão timidamente no seu braço, depois corou e retirou-a bruscamente, como se a pele dele estivesse em brasa. Xiu! Fez. Quer dizer, ele vai contar histórias. Não quer ouvir? Ah, sim. Jamie chegou-se um pouco mais para a frente do banco na expectativa. Percebeu que me tapava à vista e insistiu para que eu me sentasse do outro lado dele, deslocando Lauguer para mais longe no banco. Pude notar que a jovem não ficou muito satisfeita com o novo arranjo e tentei protestar, dizendo que estava bem ali. Mas ele manteve-se firme. Não, vai ver e ouvir melhor daqui. E depois, se ele cantar em gaélico, posso sussurrar-lhe ao ouvido o que ele está a dizer. Grande parte da atuação do bardo era saudada com calorosos aplausos, embora as pessoas conversassem em voz baixa enquanto ele tocava, produzindo um zumbido grave abaixo dos acordes melodiosos e agudos da harpa. Agora, porém, uma espécie de silêncio de expectativa abateu-se sobre o salão. A voz de Guilin era tão clara como o seu canto, cada palavra lançada para alcançar sem esforço o lado oposto do salão alto e bafejado por correntes de ar.